Seja bem-vindo à Zona da Solidão, podcast que a gente fala só sobre um assunto e somente ele. Hoje nós vamos falar de Justiça Jovem e eu estou aqui com... Simeão, tu é nóis. É nossa, nóis. Que apresentação de bosta. É o core do site, tem que ser bosta, é, aí pior, fica bom. Verdade. Aí é que fica bom. Nós vamos falar sobre a série animada da DC, Justiça Jovem, que está atualmente disponível no catálogo da Netflix. Aqui a gente pode falar Netflix, só no outro que a gente não pode, tá? Interessante. Eu não sabia disso. Pois é, eu inventei essa regra, agora vai. Olha só, vão existir dezenas de spoilers da série. Toda a série como um todo. E se você não assistiu, eu recomendo que assista bastante, mas... Porque a série é foda. Simplesmente por isso. É o que eu posso te dizer, a série é foda. Aham. Então, vá assistir Justiça Jovem, 100% recomendável. E agora vai começar os spoilers. Spoilers, é nóis. Eu tenho uma maneira que é muito boa de descrever essa série, que é um clichê dos status de várias mulheres por aí no Brasil. Como assim? É assim, a frase que eu vou usar pra descrever essa série é tipo assim, é um clichê nos status de mulheres do Brasil. Tipo assim, status de WhatsApp, Facebook, a bio, em geral. Sim. Complicada e perfeitinha. Isso é Justiça Jovem. Resumiu bem e fez uma bela de uma analogia, porque realmente, gente, oh meu Deus do céu. A gente muda o catálogo, Não, essa música é boa. É, muda o repertório. Muda o repertório, isso é verdade. Mas a música é boa, vamos deixar. Eu também concordo que a série é um pouco complicada, mas não na questão de roteiro. Eu não acho que ela seja picaderma. Não, você tá falando. A trama é complexa. A trama é complexa. Você precisa mergulhar lá naquela história. Tem episódio lá que é só pra divertir mesmo. Tem episódio que diverte e explica a trama. É que tem uma. Tem todo um. A série já começa e já tem todo um universo todo preparado, tudo certinho pra que aquilo aconteça. Já tá com as histórias formadas. Ok. Uh-huh. Já pra tá. Quem é fã dos heróis em si, não do herói específico, dos heróis. De super-heróis. Aquilo ali é um prato cheio, tipo assim. Exatamente. Foi dado de bandeja pra você, mesmo que você seja uma criancinha e sua mãe chega com um pratão de cereal pra você e você ama aquilo. E você vai comer e vai querer mais. Porque é isso que a série passa, assim, de primeira. Se você manja de referência, eles vão cuspir referência na sua cara. Simplesmente. E referência até que não é do universo deles, né? Por exemplo, tem uma referência lá a Doctor Who. É verdade. Eu tive que assistir 3 vezes pra notar. É bem sutil. Aí que tá a questão. Por mais que eu goste de filmes live action de super-heróis, nunca vai se comparar com uma boa construção que é fazendo uma animação. Qualquer filme de... Lembrando que boas animações... Desculpa, Marvel. Eu sou apaixonado pela Marvel, mas boas animações a gente tem na DC. Porque a Marvel caga nas animações. Coisa que podia ser super séria, podia ser super bem construída, ter uma trama densa. Eles pegam e simplesmente jogam ali. Vamos fazer pro Disney XD? Vamos construir uma coisa pra criancinhas de 6 anos assistirem? Vamos! E cadê a galera mais velha? Ai, não consigo, não sai. Galera. É porque não sai. O povo que é tipo... O povo raiz, sacou? Que acompanhou tudo. Acompanhou a estreia. Acompanhou o desenrolar. Os fatos históricos daqueles personagens. Os marcos da trajetória do personagem. Isso não é... Não tem fanservice. A verdade é essa. Não tem. E pras crianças, é tipo assim, pergunto pro meu primo de... Eu acho que hoje em dia ele deve estar com 6 anos. Perguntava, né, que ele mudou. Quem que ele era? Ele era simplesmente Homem-Aranha. O que Homem-Aranha faz? Solta teia. Ok. E a história dele? Ele não sabe, entende? Então, o desenho em si, a animação, ela não tem que ser simplesmente pra agradar o público infantil. Ela tem que... Eu concordo que sim, tem que ter uma abordagem infantil, lógico, pra trazer novos fãs. Porque as crianças hoje em dia têm um universo amplo em conteúdo de diversas áreas, de diversos vertentes. E realmente a gente precisa de fãs novos. A gente quer trazer assim, essa galerinha mais nova pro universo das HQs, dos quadrinhos e tal. Precisa ser gente de 6 anos. Exatamente. Só que aí eles esquecem dos mais velhos. Tipo assim, vocês já leram mesmo, caguei pra vocês, a gente tá querendo... É, vocês têm dinheiro, vai pro cinema. É, exatamente. Ou então compra HQ mesmo, porque a gente tá cagando pra vocês, a gente não quer que vocês assistam. Tá uma bagunça. Ultimamente tá difícil acompanhar. Claramente, eu pesquisei esses dias sobre os universos. Vou falar da Marvel porque é o que eu leio mais regularmente. Ou pelo menos lia, né? Eu não achei nada, tipo assim, desse ano eu não consegui encontrar, ano passado, no fim do ano, também não achei nada, assim, tipo, de relevante. Parece até que deu um start, sabe? Tipo assim, numa era decadente, saca? Parece que a gente tá vivendo o fim dos anos 90 de novo na Marvel. O que tá salvando são os filmes. É. Porque de qualidade, de quadrinho, roteirista, tá podre, podre. E eu não falo pela parte que abrangia os personagens que eram mais ligados com as questões da diversidade. Eu falo pela falta de criatividade mesmo. Guerra de novo. A guerra que teve nos anos 80. Eles pegam e trazem de novo. Sabe, olha só. Vamos parar por aí. Vamos deixar para um podcast específico para reclamar dos quadrinhos atuais da Marvel. Vou cagar na Marvel, porque eles estão destruindo a minha infância. Olha só, nem todas as animações da Marvel são ruins. Tem as duas animações dos X-Men, tem a animação dos anos 90 do Homem-Aranha, dos anos 90, não dos anos 60. Anos 90 e a de 2008, o espetacular Homem-Aranha. Monte da Justiça, 8 de julho, 8 e 4. Voltando à Justiça Jovem, quando você começa a Justiça Jovem, você pensa, o que é isso? E o que está acontecendo? É que, assim, começa, os dois primeiros episódios, começa muito dark, nublado, você não entende o que tá acontecendo. Aí eles vão pra um prédio, um subsolo, e aí aparece Superboy, tipo assim, os dois primeiros episódios não me pegaram muito, mas depois daí só foi pra cima. O que você achou desses dois primeiros episódios? Da introdução, tipo assim, do Superboy? Na minha opinião, eu já ia discordar de você, porque a série inteira, eu acho que eu fiquei tão extasiado com aquela história. Tipo assim, cara, são personagens, são os ajudantes com os heróis, entendeu? Tipo, com os clássicos, os fodões. E tipo assim, eu fiquei tão vidrado naquilo que eu nem tive uma crítica interna, saca? Eu nem fiquei incomodado com aquilo. Eu, tipo, vi um Robin super agradável. O primeiro Robin. Que era o que eu sentia falta. O primeiro Robin, um Robin super agradável. Aquilo ali realmente me chamou bastante atenção. Porque pra mim o Robin, por exemplo, do Jovens Titãs, não criticando os Jovens Titãs, eu amava os Jovens Titãs, mas ele era um pouco enjoado. Vamos combinar. É porque Jovens Titãs era muito deslocado de todo o universo. Mal aparecia o Batman na série. Pois é, exatamente. Mas quando eu vi esse Robin, no caso do Justiça Jovem, eu fiquei muito feliz. O fato do antigo Ricardito, o Arqueiro Vermelho agora, ter aquela trama já de início, paz, meio que você já sabe que vai ter alguma coisa ali, que ele não vai sair por nada. E aquilo ali foi me trazendo mais pra história, pá. Aí vamos à parte do Superboy. Ok, eles já começam desobedecendo uma ordem, uma coisa que é bem rebeldia adolescente, bem a cara da fase geralmente eu não suporto adolescentes. Você já tá ficando velho, igual eu também não aguento mais. É que tipo assim, não dá, mas nesse caso eu deixo passar, nesse caso em Harry Potter também. Harry Potter também, porque é uma rebeldia construtiva. Exatamente. Mas foi o dia que te leva a lugares. Mas olha só, por que as gerações anteriores à nossa, eles não gostam muito das coisas que são produzidas hoje, é que os heróis deles, durante a infância, sempre foram adultos. Você tinha lá o He-Man, as animações dos X-Men e o Homem-Aranha, eles eram adultos, estavam na fase adulta. Deu vários heróis, vários exemplos. O próprio Rock, foi toda uma geração construída em cima dos adultos. Aí que tá a questão. Hoje em dia, os adolescentes em várias obras, que saem por aí, eles, tipo assim, eles podem fazer qualquer coisa. E a vida real é muito mais cruel do que qualquer adolescente imagina. Tipo assim, a gente não pode. E a gente acha que pode. E na ficção, eles acham que pode. A gente é meio que incentivado. A vacina, eu posso fazer tudo. Eu sou fodão. É, eu posso pular desse prédio. Eu sou fodão. Não vou me machucar. Mas no filme, na ficção, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, não vai dar merda pra você, mas tenta pular de um prédio pra você ver. Não é porque você é jovenzinho e tem os ossinhos ok que você vai sair vivo. Exatamente. Injustiça Jovem, eu gosto porque, tipo assim, são eles aprendendo a dura realidade do mundo. Eles criando responsabilidades e agindo como... tendo que agir como adultos. Uma coisa que, não só no Justiça Jovem, mas quando tem algum tipo de história, em qualquer mídia, tanto faz, que tem a construção de não só um personagem, mas de todos, inclusive eles têm um crédito maior nesse sentido, porque eles são uma equipe que cresceu junto. Pra mim, quando já tem um personagem que já não chega lá sendo fodão, porque ninguém na vida é assim, ninguém já chega sabendo tudo, ele aprende. Ele quebra a cara diversas vezes pra chegar lá. E Justiça Jovem é exatamente isso. Eles não chegaram sendo os fodões. Eles tinham os mentores, eles tinham o exemplo, mas eles tiveram que quebrar a cara pra chegar onde chegaram. Demora um pouco. Essa aqui tá a realidade. Todos eles têm seus defeitos, têm seus problemas. Por exemplo, o episódio depois do exercício de treinamento, o Robin tá completamente com o espírito quebrado, tá lá dizendo, eu não aguento, eu não quero ser o Batman. Aí que tá a questão, tipo assim, até agora o Robin tinha sido construído como o cara que ia ser o fodão, que ia liderar, aí tipo assim, chega esse episódio e ele quebra. E se vê até que no, eu acho que no segundo episódio, se eu não me engano, quando eles são presos lá no episódio Superboy, um comentário que chamou muita atenção foi o Robin falou assim, o Batman me mataria se ele soubesse o quanto eu demorei pra me soltar daqui. Então, tipo, o Batman pra ele é aquela cobrança, né? Aquele... Uhum. É aquele cara que tá lá, tá te cobrando, tá te sugando ao máximo. E nesse episódio em si, no que você fala que depois do treinamento, que aliás é um ótimo episódio, é um dos melhores, meu. Ele simplesmente desiste, ele quer ter a autonomia dele. Isso é muito bom pra construção do personagem mais pra frente até. Porque quando ele vira o Asa Noturna, meu Deus, ele é foda. Adoro. Uhum. Os principais. Vamos falar dos cinco principais. Aqualad, Kid Flash, Miss Marte, Superboy e o Robin. A Megan. Vamos começar pelo Robin. Os cinco principais? Ok, vamos começar pelo Robin. O que você achou desse Robin? O Robin, sem ser o Asa Noturna ainda, ok? Uhum. Hoje a gente tá falando da série por um todo, as duas temporadas. A primeira temporada, estamos falando agora, até agora a primeira temporada. Bom, sobre o Robin, essa foi a análise que eu fiz. Tipo, era um guri, ele é novinho, pá. O Robin tem a história dele, entendeu? É outra coisa que a gente tem que levar em consideração o histórico que eles já pegaram, assim, pros fãs mesmo, saca? Ah, você conhece? O Robin é esse. Mas, tipo, eles não mastigaram e jogaram pra você. Eles te deram lá, falaram assim, ó, você já sabe quem é o Robin, agora pega aqui que ele é o personagem construído. E também quebra um pouco a expectativa de, tipo assim, logo de cara, o Robin não ser o líder. Exatamente. Porque ele não se sente preparado. Nossa, isso foi demais. Porque o Robin é sempre o líder. Literalmente é o garoto prodígio, né? Então... Aí vamos para o líder da equipe, o Aqualad. O Aqualad... Ai, gente, eu amo o Aqualad. Tipo até assim, esse momento, ele não existia nas HQs. Hoje em dia ele existe, mas ele não é o Calduran. É tipo assim, é um personagem... Nas HQs do DC Rebirth, é um personagem completamente novo com outro nome. Não é o Calduran. Mas o Calduran é foda. Porque, tipo assim, ele... O mentor dele é... Na vida real, é tipo assim, é que uma grande piada, né? O Aquaman. Exatamente. Mas sobre... Vou te falar. Você não pensa por um minuto, tipo assim, você não associa a chacota do Aquaman ao Aqualad. Exato, né? Porque ele é muito foda. Meu Deus. Sobre o Aqualad, eu tenho uma... um comentário a fazer sobre a relação dele com a Aquaman. Eu achei muito, muito interessante a forma como ele se trata, tirando o fato dele ser o rei dele, ele sempre falar sendo um súdito, além de ser um pupilo, o pupilo dele, ele é o rei, quer dizer, ele é o súdito dele, do próprio Aquaman, eles têm uma relação de muita parceria, não só com o Khal Duran, mas também com os outros dois, que eu esqueci o nome, gente, esqueci completamente o nome. A Tula e o outro gurizinho lá, que eu esqueci. O Gar. A própria... Gente, eu tô horrível pro nome. Tula? Gente, eu esqueci o nome da esposa do Aquaman. Me matem. Mera. A Mera. A Mera tem uma abordagem bacana naquele episódio. Ela não é tipo assim, eu sou a mulher do Aquaman. Porque eu lembro disso no desenho da Liga da Justiça e ela não tinha essa abordagem toda. E realmente não foi uma abordagem grande, mas... Ela contribuiu pra mostrar aquele núcleo meio que familiar, meio acolhedor pro próprio Khal Duran. Tanto é que tem aquele episódio em que ele se sente nem lá nem cá, né? Tipo, ele fica, véi, o que que eu vou fazer? Aí o Batman manda, fala assim, você tem que decidir, ou você vive aqui, ou você vai volta pra água, porque... Exatamente. Você não pode ficar em dois lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Aí, tipo assim, ele viu que não dava pra construir a vida que ele queria na água, então vamos ver se ele consegue na terra firme. Esse também é o dilema do Aquaman. Amar Atlantis e a terra também. Bem complicado, mas, né? Bem complicado, exatamente. Cara, isso tá ficando cada vez melhor. Ah, seja bem-vinda. Eu sou o Kid Flash. Este é o Robin, o Aqualad. Tudo bem se esquecer os nomes. É uma honra ser incluída. Aí, Superboy. Vem conhecê-la. Gostei da sua camisa. Hoje é o dia. Uma coisa que eu não gostei. Ah. O fato de todo o... Tá bom, a gente tem a desculpa, vou usar essa desculpa de que eles são jovens, porque jovem é impulsivo, quando se apaixona é uma loucura, né? Ah. E toda a trama dele inicial, todos os conflitos, o dilema do Aqualad no início da série, é todo relacionado à Tula, entendeu? Tipo, tudo a uma personagem extremamente quase vazia, que a Tula é tipo, tá gente, você é o quê? A construção dela nunca importou. Essa é a questão. O que importou sempre foi a construção da Khaled. Vamos ser sinceros aqui. Quem nunca sofreu por amor? Isso é verdade. Um crush que nunca ia se alcançar. O Khaled é aquele personagem assim que ia escutar um modão tomando uma cachaça brava depois de levar um pé da mãe. Exatamente. Aquela e foto lá do cara lá com cigarro e a cachaça sofrendo. É, ele seria isso. Pois é, agora vamos para um do que pode ser um dos melhores personagens da série, a Megan. Alô, Megan. Nossa, eu não sei fazer isso, não. Gente, a Megan... O que falar da Megan? Eu amo a Megan. Eu amo a Megan. É nóis. A Megan é... Meu Deus, ela é a construção de tudo, entendeu? Basicamente, ela é a alma daquele protagonismo, não só feminino da série, mas também ela é muito mais que aquilo. Não é tipo assim, vamos colocar... Também. Hã? Protagonismo marciano. Exatamente. Não, mas eu tô falando assim, por exemplo, ela não é só aquele personagem, tipo assim, colocamos uma mulher aqui pra dizer que temos mulheres no grupo. Tipo assim, ela é a personagem. O arco dela não é isso, tipo assim, não é tipo assim... A treta dela é muito maior, o arco dela engloba a questão de identidade, de se encontrar no mundo, de contexto racial. O que eu associo ela nos dias de hoje, tipo assim, trazendo para a vida real, é o arco de uma pessoa transgênero, no caso, de uma pessoa transespécie. Transespécie, realmente. E a questão dela não seria nem de transgênero, apenas de transgênero. Ela também seria uma pessoa negra, transgênero, por conta da questão racial. Só lembrando que a Megan é uma marciana, ela não é uma humana, então tem nada a ver com questões raciais do planeta. A gente tá fazendo uma analogia. É. Se você assistir, você vai entender, porque é uma história muito forte a dela. É muito forte. Se você conseguir absorver... Aliás, esse cast aqui é pra quem já assistiu. Ah, é pra quem assistiu? Ok. É, Gente, é isso mesmo. Eu dou muita rata, né? Fazer o quê? Sobre a relação dela com o tio dela, o que você achou? É que, tipo assim, parece muito jogado, porque o Caçador de Marte coloca lá, fala lá que ele tem vários e vários sobrinhos e sobrinhas. Sobrinhos, e, tipo assim, e ela é só mais um. O que foi desenvolvido da relação tio e sobrinha foi no episódio do treinamento. A gente não vai comentar do episódio do treinamento ainda, estamos comentando cinco principais. Agora vamos pro Kid Flash. Kid Flash. O que dizer do Kid Flash? O arco dele, assim, é do descrente, no caso. O Kid Flash, ele fez uma coisa que eu não esperava comigo. Que era? Ele me fez vencer meu ranço quanto a Velocistas. Pois é. Simplesmente mas... isso. Meu ranço que vem de infância, sabe? Desde criança eu tenho um sério... Não gostei. Tanto é que eu evito falar até no Flash, porque não sou muito fã do Flash. Ele é foda e tudo, lógico, eu reconheço isso, mas, não, sabe, não bate, né? Aquele personagem assim que eu admiro. Mas o Kid Flash do Justiça Jovem me fez vencer esse ranço. É impressionante. Cara, Não, eu não vou nem falar. O personagem é muito bem construído. Ele... Pois é, é aquele tipo de pessoa que parece ser superficial, só superficial, mas tem uma camada por dentro. Ele é meio que o alívio cômico, mas ele é além disso. Ele não é só tipo o palhacinho do grupo. Ele é também aquele cara, gente boa, que junta a galerinha, assim, pá, que... O alívio cômico tem seu próprio drama. Exatamente. É, gente, eu acho que a Liga da Justiça está perdendo nesse momento, Rhodes, para uma animação. Não, pois é. Queria falar nada, não, mas tudo bem. Não, eu estou sinceramente, como fã, estou decepcionado. Eu sei que podia muito mais, porque eu vi a animação. Eu sei o potencial, mas é isso. Vamos agora pro Superboy. O que dizer do Superboy? Superboy é tipo assim: é o adolescente revoltado com problemas com o pai. É basicamente isso. Isso foi genial da série, porque geralmente você tem a imagem do escoteiro, do grande Superman. O escoteiro de azul. Escoteiro de azul, o líder da Liga da Justiça, um exemplo de esperança para o mundo. O Superboy é basicamente aquele filho revoltado que cresceu à sombra do pai. Não cresceu, né? Vamos combinar. Não cresceu. Ele é basicamente ele. Mas é uma outra analogia. Cresceu à sombra do pai perfeitinho e ele descobre que o pai dele é perfeitinho e ele não quer ser aquilo, ele não quer ser daquele jeito. Tanto é que ele dispensa até trajes e malha apertada porque ele não quer aquilo. Ele tem a necessidade de ter uma família, de ter um pai. O Superman, ele tá. Primeira temporada tá muito com o pé atrás em relação a isso. Muito. Caguei. Tipo assim, caguei. Não, ele não é meu filho, ele não é minha responsabilidade. Tanto é que o Batman chega lá e diz: olha só, você tem sim responsabilidade sobre ele. Você é a pessoa que mais perto chega de uma família pra ele. E tipo mas assim, você entenderia não... quem ele é, o que ele é, o que ele pode fazer. Qual o potencial, qual o lugar dele no mundo? E tipo assim, o Superman, ele é como se de repente surgisse essa grande responsabilidade que ele não quer tomar pra si. Que o Superman nunca teve pais. O que ele teve, o máximo foram os pais adotivos. E tipo assim, ele não sabe como é que é ser o pai, como é que é assumir essas responsabilidades. Tipo assim, o fato do Connor ser revoltado com isso, cara, foi muito bom. Eles conseguiram comprimir bastante a essência da adolescência numa série. Sobre o que é ser um adolescente. Sem dúvida. Tá estabelecido aí os heróis principais. Os principais, aí os agregados, a Artemis. Eu gosto da Artemis. Eu, sinceramente... Acho a habilidade dela desnecessária. Com certeza, assim como todo arqueiro. Na minha opinião, arqueiros são, né? Dentro do universo de heróis, porque, tipo, o Robin Hood no universo dele é maravilhoso. Mas a Artemis é, tipo... Até tem aquela piadinha na própria série. Outro arqueiro, tipo, já tem dois, pra que mais um? Pois é, aí ela aparece lá. Tá bom, eu estranhei um pouco a Artemis no começo, mas gostei pra caramba dela e gostei bastante da relação dela com o Kid Flash. Foi, tipo assim, genial fazer os dois não se gostarem de início e depois... E construindo ao longo dos episódios. Uma coisa que eu tenho pra criticar, assim, um pouco a Artemis foi daquela construção inicial muito misteriosa, tipo assim, caralho, velho, meu Deus, que é isso? Tem alguma coisa, a mulher tem um mistério atrás dela. O que será que vai acontecer? Aí no fim era tipo assim, nossa, é isso. Não tava tão óbvio assim. Olha só, adolescente com vergonha da família. É, tipo assim, ah, minha família inteira é assim, eu quero ser diferente. Já tava tão óbvio, sabe? Se for um defeito no. Pra colocar um defeito na parte da Artemis, seria esse. Achei muito clichê. Alô, Megan! Eu já sei o que podemos fazer. Agora vamos para o episódio, tipo assim, que muda o status quo do universo da série, que é o episódio do treinamento. Você começa vendo, tipo assim, a Liga da Justiça sendo desintegrada. Você começa completamente perdido naquele episódio. Primeira coisa que você pensa naquele episódio: vou parar de assistir a série agora, deixa só acabar o episódio. Porque se a Liga morreu, gente, quem é a Justiça Jovem perto da Liga? Ainda vai começando agora. Assim, eu tava tenso, caraca, mas o que será que vai acontecer? Aí, tipo assim, teve aquele... O episódio começa com a Liga da Justiça completamente explodindo. E, tipo assim, só sobraram a Justiça Jovem. Só sobraram a equipe, a equipe secreta, de operações secretas. Somente com a equipe você pensa o que eles vão fazer pra parar essa invasão. E daí eles começam a fazer um plano e, tipo assim, é meio que estranho eles não estarem importando que toda a Liga da Justiça morreu. Eles agem com muita frieza no início, mas era proposital porque eles já sabiam, né? Só que aí depois a Megan... Mas, tipo assim, aí quando a Artemis morreu no exercício, tudo foi buraco abaixo. Ele pegou. Comovido. Isso é tipo assim, isso foi foda porque umas microcenas eles construíram a relação deles dela com o Kid Flash. Ele ficou desesperado, a mulher morreu. O que eu faço, meu Deus? Tipo assim, eles têm que manter o mundo a salvo, eles têm que parar essa invasão, tá tudo indo pro caralho. Não importa o que acontece, eles estão perdendo toda vez. Tudo que eles fazem, alguma coisa acontece e gente vai morrendo. Daí eles te dão uma vã esperança de que eles não estão morrendo, eles estão sendo abduzidos, mas aí no fim você descobre que eles estão se fudendo mesmo, estão morrendo. Você pensa, nossa, então é por isso que eles não se importaram, que a Liga da Justiça morreu. E ó, estão todo mundo na nave. Aí vai entrando, vai ficando cada vez mais dark, mais sombrio. A parte tensa mesmo. Aí quando já estão lá naquela nave mãe, assim, tipo, já morreu o Rob. Bastante gente daqui. Quando o Robin e o Kid Flash tá lá, aí o Kid Flash fala: você sabia que a gente não ia embora? Ele disse: eu sabia. E tipo assim, o Robin morre, se sacrifica. Aí depois eu comecei a achar que aquilo ali era uma terra alternativa. Aquilo ali não era a terra deles, era outra terra. Pensei muita coisa no episódio. Eu tava loucaço. Tipo assim, eu tava... Tipo assim, caraca, o que vai acontecer? Aí o caçador de Marte mata a Miss Marte. Pra fuder mais ainda com a cachola da gente. E daí tudo voltou normal. E você vê que era tudo uma simulação. E todo mundo saiu mega fudido disso. Essa é a Artemis, que foi a primeira a morrer. Mas todo mundo saiu mega fudido disso. E tipo assim, na terapia, logo depois, tipo assim, eles tentando lidar Canário com... negro terapeuta. Eu adorei. Meu Deus. Pois é. Ela dá uns conselhos muito foda. É, tipo assim, cada um reagindo diferente da terapia, tipo assim, o Aqualad não querendo a liderança, o Robin definitivamente sabendo que ele nunca vai querer ser o Batman. Nunca Superboy vai... super puto com a complicada busca da identidade dele. E tipo assim, a Megan também com problemas de identidade durante a terapia, o Kid Flash negando tudo. Você vê que eles foram humanizados ao máximo. Porque quando você lê quadrinhos, você tá acostumado a ver super-heróis tipo assim, lutando em mega sagas e vendo gente morrer. E E na edição seguinte tá eles tendo que fazer tudo de novo e de novo, sem pausa, sem break, sem nada. E daí vem... E quando tem alguma treta assim, psicológica, alguma lamentação, uhum, e... a galera reclama porque... Não, eles têm que superar, e eles veem, tipo assim, a Liga da Justiça, os caras têm que fazer isso todo santo dia, e superar, e continuar seguindo em frente. Eles são jovens e ainda estão completamente desgastados. Falando sobre o desgaste, tem outra coisa que é muito boa na série, que dá pra perceber ao longo do tempo, ainda mais se você maratonar tudo de uma vez. Você percebe que o trabalho deles é incessante, é uma coisa de louco, entendeu? Tipo, já acabou de fazer uma coisa aqui, tem outra coisa pra fazer, já tem outra coisa pra fazer, e eles mostram isso de uma maneira muito sutil na série. Nenhum personagem precisa falar. Eu não vi em momento algum um personagem comentando que eles têm muito trabalho pra fazer, mas você vê que eles têm coisa pra fazer o tempo todo. Não é aquele draminha maçante, tipo, nossa, cada episódio tem um vilão, uma coisa assim. Não, é tipo, o tempo todo. Fulano tá aqui, tá lutando contra fulano, outro tá investigando, outro tá não sei o quê, tem uma equipe aqui, uma equipe lá. E isso mostra o quanto é difícil, isso é outro ponto de humanização dos heróis, o quanto é difícil o trabalho deles. Que eles não são simplesmente deuses, como a própria DC mostra seus heróis. Porque, a gente tem os novos deuses, tá? Parará. Mas, tipo, é um lado mais humano da DC. E eu particularmente prefiro o lado mais humano dos heróis, por isso que eu tenho uma preferência pela Marvel, pela humanização, pessoas que têm suas peculiaridades, mas ainda tem um lado humano. Pois é, por exemplo, a grande parte da humanização da Liga sempre foi, tipo assim, sempre foi o Batman. Ele é humano, ele tem um desgaste, mas o Batman não tem muita resposta emocional na Liga, então o Lanterna Verde também é o Lanterna Verde e o Flash são os mais humanizados lá de todos eles, mas quando eles têm que lidar com a treta, esquece o fato de ser humano, tipo assim, eles têm que ter esse bloqueio na cabeça deles de que vai estar tudo errado, eles têm que continuar seguindo em frente, e aí os jovens que ainda não estão acostumados com isso, eles, tem horas que eles quebram, de verdade. E isso é um ponto interessante da série, toda a construção. E agora vamos falar de, tipo assim, a Liga da Justiça. Só um comentário, repare que estamos falando de uma animação. Uh-huh. Você vê o quão profundo essa animação é. Não é tipo assim, a gente tá enaltecendo porque a gente gosta. Além de gostar, a gente conseguiu identificar isso. Tanto é que a gente viu os erros, alguns erros cometidos durante o desenvolvimento da própria história, sei lá, então faz. Mas tem uma profundidade no trabalho todo. Tem um caráter muito mais profundo do que simplesmente passaria uma animação comum. Continuou sobre a Liga. Eu, sinceramente, por mais que eu goste de filmes live action de super-heróis, alguns, eu preferia que ver nos cinemas um universo animado. Pode ser em 3D, pode ser em 2D, qualquer coisa, mas eu gostaria de ver longa-metragem de 2 horas, tipo assim, de animações. Isso e sim ia ser foda. Por exemplo, vamos abrir discussões aqui. Eu queria ver Lobo, uma animação 3D dos X-Men e do Quarteto Fantástico, que esses merecem muito, tão precisando. Ainda mais da Disney, gente. Disney, chama nós. Roteirizar essa porra todinha. É essa a questão. Eu sei como fazer o filme perfeito do Batman, mas tem gente por aí que é profissional, que é mega, mega conceituado por aí, e não faz. Não faz. Eu aposto que ia gastar muito menos com o filme perfeito do Batman que eles gastam com esses filmes aí. Gente, não adianta. Vocês podem tentar. Vocês podem tentar o quanto for. Vocês estão melhorando, então. Mas sempre tem alguma coisa que é um erro muito mais gritante do que o anterior. Vocês não vão fazer um Batman decente. Dá. A questão que dá é que eu sei que dá, mas eles, com essa cabeça que eles têm hoje, eles não vão fazer. E com o Ben Affleck também. Pelo amor de Deus. Tira o Ben Affleck dessa história. Eu quero o John Hamm. Quero o John Hamm no lugar do Batman. Eles vão mudar, tipo assim, de ator do nada. Eu sei da sua teoria dos 3 filmes do Batman, pá, eu sei. Flashpoint. nenhum ator sobrevive mais do que 3 filmes com o Batman. E o Ben Affleck já estourou a cota. Batman vs Superman, Esquadrão Suicida e Liga da Justiça. Aí que tá, a Liga da Justiça na animação, ela é muito... Ela não é o foco, ela é coadjuvante, mas ela tá lá presente quase que sempre. Batman distribui as missões pro povo, a Canário Negro cuida do treinamento, e o Tornado Vermelho, ele fica vigiando o povo, porque ele é uma máquina, ele não precisa ter uma segunda vida. Você vê até que uma máquina, até que o Tornado Vermelho é um personagem muito, muito, muito bem humanizado. Ele tem um arco. É um Tornado. O Tornado é foda, gente. O arco do Tornado é bom. E um dos personagens que eu mais gosto é o Shazam, Capitão Marvel. Que na época era Capitão Marvel ainda. Cara, perfeito. Tem um episódio que tipo assim, é mega sutil, mas ele é um dos protagonistas. E que é o episódio, um dos meus favoritos, em que os vilões, como distração, dividem o mundo em duas dimensões. E o Shazam esse forte. Episódio tem outra coisa que eu amo também, que é outro ponto forte da série. Eu, como fã de um gênero específico de quadrinhos, tenho que, tipo, parabenizar horrores a produção dessa série, porque, cara, nenhuma série animada equilibrou tão bem heróis humanos com uma luta corporal, que tem essa habilidade mais corporal, com mais heróis místicos. Meu Deus, eles conseguiram equilibrar muito bem. E eu precisava disso. Porque... Pois é, assim, até nos vilões equilibraram misticismo. Eles equilibraram totalmente. Eles souberam montar um plano em que os vilões interagissem dentro de um plano arquitetado, cada um com sua habilidade. Por exemplo, um vilão X, que é um vilão místico, tem uma interação ok com, por exemplo, o Lex Luthor, que não é um vilão místico. Eles souberam também colocar dentro da série muito bem a Zatanna, uma personagem tão cagada pela mídia, mas que é uma personagem maravilhosa e todo mundo que gosta de heróis místicos ama. Principalmente os cosplayers. Nossa, cosplayer ama a Zatanna, meu Deus do céu, como é que pode? Sabe nem do que se trata. Exatamente. Mas é isso aí. É. E aí, o arco Zatanna do... tem um arco foda também. A Zatanna tem um arco foda. Eu vou dar jogada lá. O Senhor Destino também tem um arco foda. E, tipo, tudo que encaminhava desde o início, desde quando o Kid bota o Elmo, você já ficou assim, cara, vai ter alguém que vai usar o Elmo. Quem vai. Melhor pra usar o Elmo do que a Zatanna? Zatara? Tem o pai dela, né? Zatara. Pois Zatara. É. Não, mas, cara, o Nobu tem também uma abordagem foda. Aham. Porque você descobre, eles tiram um pouco daquela imagem de pessoa cruel, de entidade maligna, que é um herói, inclusive, que é uma coisa bem bacana até de se falar dele como personagem, e ele vai explicando que ele precisa daquilo, o mundo precisa dele, e realmente precisa, porque lá pro se eu não me engano, é na segunda temporada, você vê que realmente o mundo precisava do Senhor Destino. Do Senhor Destino. Porque galera precisava dele. Naquela cena lá, você sabe qual que eu tô falando. Cara, se o Senhor Destino não tivesse lá, a Terra tava fodida. Pois é. A quem eu tô enganando? Devia ser o líder, Kaldur. Você é o único capaz. Qual é? Eu corro em si. Olhe na boa. Sabe que ele é o cara. Todos sabemos. Alô, Negan. É tão óbvio. Podia ter falado. Então aceito o fato. Até você estar pronto pra retirá-lo dos meus ombros. O episódio do Halloween, do Mais Segredo, tipo assim, eu não gostava muito, tipo assim, daquele episódio, mas tipo, eu comecei a gostar bastante, porque é a Zatanna e a Artemis saindo por aí, lutando contra o crime. Super revoltadas. Só pra extravasar. Porque é isso que adolescentes fazem, é isso que jovens fazem. É, tipo assim, tinha uma parte lá que elas impediram um estupro. Tipo, esse é agredir. Cara, que ia ser um estupro. Tipo, bem na cara mesmo. Mulheres impedindo um estupro. Que é a coisa mais linda. Aham. Nossa, é muito, muito foda. E como contraplano desse arco, tinha uma história super divertida, tipo assim, deles fazer um trote na escola. Aí que tá... Aí nós já vamos mais pro final da temporada, como a trama já tá se desenrolando bastante. O Ricardito tá lá com aquele arco dele de maluco, doido, psicopata e super revoltado. Eu também ficaria super revoltado se meu nome de super-herói fosse Ricardito. É Robin Vermelho. Robin Vermelho também. Nossa. Team Drake. Gente, eu gostei do Ricardito. Eu gostei do Eu gostei do Robin Vermelho. Eu gostei dele na primeira e na segunda temporada. Eu gostei dele nas duas. Uma coisa que eu queria comentar aqui, que é... que o arco do Robin Vermelho está diretamente ligado ao personagem que tem a sua melhor versão de todos os tempos, que é o Lex Luthor. Cara, esse Lex Luthor é o melhor Lex Luthor de todos. Disparado. Eles pegaram bem a essência mesmo do próprio personagem. Porque... não tentaram fazer um Coringa careca. Não tentaram fazer um Coringa careca. Ou, tipo assim, um dono do Facebook. Eles, tipo assim, fizeram o cara... fizeram o cara que... e é o cara que não precisa mover um músculo pra ganhar a situação dele. E uma coisa que fala bastante sobre o que é o Lex Luthor é a Mercy. Você repara que toda vez que a Mercy... a guarda-costas pessoal dele, que é tipo assim, um androide, toda vez que ela usa o canhão, ela rasga lá a roupa dela. É, a manga. O que que isso diz? Que tipo assim, o Lex Luthor não tá nem esperando ser atacado, mas caso seja atacado, ele tem lá sua arma. E por que que ele não faz uma roupa pra Mercy que tipo assim, não rasgue quando ela abrir o canhão? Porque ele não precisa nem, ele quase nem precisa da Mercy, só tem lá como garantia. Isso do Lex Luthor é foda. Tipo assim, ele tem uma mesa blindada que para a bomba. Nossa, esse Lex Luthor é o Lex Luthor mais foda que eu já vi na vida. Eu tenho que concordar. Mesmo não tendo aquele conhecimento todo do escoteiro, das histórias do escoteiro e tudo, mas em comparação com os outros Lex que eu já vi, esse é o melhor mesmo. Sem dúvida. Esse é o melhor, porque ele não é um megalomaníaco. Ele não é um corretor imobiliário como era nos filmes antigos do Superman. Ele não tá tentando manter as aparências. Ele mantém as aparências, mas, tipo assim, o grande poder dele é a fala e como ele convence as pessoas e a relação dele direta com o Superboy. Que ele também é pai do Superboy nessa animação. Eu sou seu pai. Aí, tipo assim, ele não tá nem aí se o Superboy vai atacar ele. Fala duas palavras e o Superboy para. Pra você ver o quão nível de preparo foda que esse Lex Luthor tem. E é a melhor versão do personagem, mas... Nossa, tem bastante episódio foda, mas vamos pro final da temporada em que a Liga da Justiça, tipo assim, é controlada, completamente desaparece. Desaparece por 6 horas. 6 horas, né? Eu já ia falar 13 horas. Onde é que eu amei 13 horas? Mas porque 6 horas. Aqueles 6 lá são 6 dos 7 do desenho da Liga da Justiça. John Stewart, a Xaiera, a Mulher Maravilha, o Superman, o Batman, Caçador de Marte. O Caçador. Pois é, esses desaparecem completamente. Durante... Só o Flash que não foi, né? Só o Flash, porque o Flash da Liga da Justiça era o Wally West. E o Wally West é o Kid Flash nessa série. O Ruivinho. Uhum. Eu não tinha pegado essa referência. Sério mesmo. Nossa, toda a família Flash aí é foda. Mas a família Flash a gente comenta na segunda temporada. Aí que tá. Todo mundo desaparece, a Liga da Justiça Jovem tem que lutar contra a Liga da Justiça Regular. E tipo assim, uma fala que eles tiveram, olha só, eles estão sendo controlados, não estão agindo por conta própria. Então a única coisa que coloca a gente em perigo é que é dar a gente a chance de combater. Eles lutando contra a Liga da Justiça, vencendo. E tipo assim, vários arcos se resolvendo. E no final dá o ano novo e toda a equipe lá tá uma catuaba de virar uma suruba. Ai, gente, que final. Pois é. Tipo assim, o Superboy e o Superman, eles se resolvem. Começa a chamar de irmão. Uhum. Eu tava falando, gente, tá em ponto aqui de todo mundo tirar a roupa, se organizar direitinho, todo mundo transa. A verdade é essa. Exatamente. No final, a equipe ficou isso mesmo. E, cara, foi um final de temporada foda. Deixou um gancho gigante. E, tipo assim, eu assisti toda a primeira temporada pelo Cartoon. E ainda não tinha segunda. E eu, cara, eu quero muito assistir a segunda temporada, mas não tem segunda temporada. E daí saiu a segunda temporada. Fui acompanhando episódio por episódio, tipo assim, procurando nos confins da internet. Um torrent e baixando, assistindo. E daí, nossa, que segunda temporada foda. Porque geralmente, hoje em dia tá foda. Tá foda, a primeira, nas séries, a primeira temporada é super foda, a segunda é cagada. É cagada. Temos aí Stranger Things, temos como exemplo Stranger Things, deixa eu ver o que mais. Nossa, tinha Arrow, que até segunda ainda dava, depois foi cagada. Teve. Nossa, um monte de série tá desandando na segunda temporada. Tá conquistando o povo na primeira e tá desandando. Decepciona a segunda. Aí a segunda foi foda. Segunda temporada conseguiu ser, se não tão foda quanto, mais foda ainda. Porque eles pularam 5 anos no futuro. Uma coisa que ninguém esperava. Eu realmente não esperava 5 anos, porra. Pois é, tipo assim, é um pouco distante, não acha? Aí, vamos para Superboy e Miss Marte, que eles estavam namorando na primeira temporada, a relação super bem construída. Do nada, o que tá acontecendo, gente? Os dois personagens, tipo assim, tá lá, estão voltando da missão e, pô, a Miss Marte beija um outro cara. Achei paia. Do nada. Gente, aquele personagem, meu Deus do céu. O Lagan é muito sem graça, meu Deus. Que personagem de bosta. Não é nem pelo jeito que ele é, tá ok. Se ele fosse um personagem bem construído, tudo bem. Mas Lagan, tipo assim, cara, que personagem sem conteúdo. O Lagan não tem conteúdo. E é uma contada tão brega. Esse é o cara contra quem você vai torcer. Contra quem? Você tem que ser contra esse cara. Pronto. Tudo que você precisa saber. Aí eu nem reparei que tava faltando o Calduran. Nem reparei. Mas eu reparei na hora. Tipo assim. Eu acho que no início eu tinha um crush muito grande no Calduran. Gente, Calduran é. Eu tava tão feliz. É o amorzinho do coração. Vai morrer no coração. É. No início, meu sonho era ver ele pegando o Superboy. Porque, gente, eles têm um chamego ali no início da primeira temporada que eu fiquei assim, meu Deus. Ah, olha só, se fosse pra ele pegar alguém, seria provavelmente o Ricardito. Pior, né? Amém, senhor, amém. A gente ainda vai entrar na história da terceira temporada. Calma lá. Eu tô muito chateado. Só tá, tem isso a dizer. O Calduran virando do mal, nossa. E você pensa, caraca, 5 anos se passaram mesmo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção desse tempo dos 5 anos foi um pequeno easter egg na sala lá das pessoas mortas. Eu também vi esse easter egg, eu vi na hora. Fez um Todd, velho. Quase morri junto com ele. Caraca, porra. Velho do céu, ele já tomou o Team Drake. Tipo assim, apareceu. Nossa, apareceu o Mutano. E o Mutano dessa série é foda. A construção do Mutano nessa série é foda. Tipo assim, é uma coisa planejada. Começa na primeira, eles deram o queijo, a faca na sua mão, e aí você simplesmente decifrou mais pra frente. Não, era uma coisa que, tipo assim, nada demais. Ela deu uma transfusão de sangue pra ele, tipo assim, acho que era até uma coisa que, tipo assim, você pensa... Parece meio desnecessário. É uma coisa que você podia cortar nesse episódio. Ai, não. É o menino e o Mutano. O menino é o Mutano. E ele e a Miss Marte são irmãos de sangue. E eles deram motivo pra ele ter a habilidade de se transformar em animais. Uhum. Nossa, véi. Foi o que dizer sobre um personagem que aparentemente era tão pequeno, mas que se tornou uma coisa maravilhosa. Mutano é foda, gente. Mutano dessa série é foda. Aham. Uhum. Mutando essa série. Aliás, todos os personagens novos apresentados são foda. Tipo, o Super Shock. Super Shock passou um pouquinho batido. porque não desenvolveram o Super Choque. Vamos esperar o Super Choque da terceira temporada. Eu tô exatamente esperando. E tipo assim, você viu que no final da temporada o Black Lightning, ele se ofereceu como mentor do Super Choque? Tipo assim, numa micro cena, que estão lá no episódio final, o Black Lightning fala: olha, se você quiser eu como mentor, eu posso te ajudar. Sensacional. Friends. Ah, vamos falar sobre os personagens novos. Eu vou falar sobre as garotas, porque... Batgirl e Moça Maravilha. Ou Wonder Girl. Eu prefiro Wonder Girl. Gente, eu amei a Wonder Girl. Meu Deus. Eu já tenho um pé na frente com a Mulher Maravilha. Mas, cara, aquela referência... Tipo assim, aquela hora que elas estão lá, tipo assim, a Moça Maravilha tá, tipo, super olhando assim, caralho, eu tô lutando do lado do meu ídolo e pá. Aí a Mulher Maravilha fala, eu esqueci qual que é o nome dela de civil, mas tá, ela fala o nome dela lá e... Não, da Moça Maravilha. Cassie. Ela fala, fulano, menos fã, mais heroína. Aí ela pega e pá. Gente, aquilo ali foi uma referência do caralho, porque você ainda viu a Diana rindo, saca? Tipo assim, caralho, eu tô treinando a menina foda. Mesmo os problemas dela sendo ok, é um problema mediano, não é lá essas coisas. Batgirl não dá pra desenvolver muito personagem. Batgirl, eu gostei dela do pouco que eu vi. E tipo assim, das interações... Aquele episódio que tem equipe só de mulheres. É muito foda aquele episódio. E elas vão fazer... É tipo assim, o Asa Noturna falando lá. E é por isso que nessa missão só vão ter mulheres, por causa da Abelha Rainha. Aí elas falam lá. E qual é a desculpa que você usaria pra ter uma equipe só de homens? É tipo assim, o Asa Noturna fica todo... Não, mas... Desconcertado. Ela arrasou, ela quebrou tudo. E também aquele episódio em que elas todas estão no chá de panela. Estão lá, estão de boa, na vida comemorando uma delas que vai casar. E tal, a vida tá... E tipo assim, o Capitão Frio escolheu o pior momento no mundo pra assaltar um banco. De frente a um chá de panela de um monte de mulheres que são heroínas. Que ficaram super putas por não simplesmente por ele estar roubando o banco, mas também por destruir uma festa delas. Não, animou a festa, né? Animou, isso é verdade. Animou porque tava todo mundo com o climão, porque a Artemis morreu. Artemis ter morrido também, todo esse arco da Artemis, nossa. O arco da Artemis na temporada 2 é um arco, assim como de todo mundo, mais maturo, porém... posso dizer, ela tá numa figura mais caseira. Não, ela tá, tipo assim, vou constituir família, aposentada. Entendeu? Tô aposentada, mas tô aqui nativa e pá. E a evolução da Artemis é muito visível, porque você vendo ela ali, ela, o boy dela, querendo resolver a situação. Tipo, não quero mais isso, larguei essa vida, tô cansada, tô de boa aqui na minha. É bacana porque, tipo, cara, heróis se aposentam. Não sendo velhos, porque eles são bem novos, porque até eles na série. Não querem mais essa vida. E é visível até na própria expressão dela. Tá bom que é um desenho, ok. Mas até nisso eles tomaram cuidado com os mínimos detalhes de construção de personagem. Os diálogos dela estão muito mais maduros. Muito mais. Até do próprio... Vamos concentrar agora em núcleos. Vamos falar dos... Porque não dá pra falar de toda a temporada. De toda a temporada. Porque pelo que eu vi aqui, a gente não vai conseguir. Vamos focar em núcleos. Núcleos, vamos lá. Eu quero começar primeiro com os meninos renegados. Super Choque... E os outros? O Super Choque e os outros, porque... Não, tinha um menino lá que fala que falava japonês e, tipo assim, isso é essencial em grupos de adolescentes que lutam contra o crime, né? Lutam contra o crime, não, que tem poderes. Porque tem que ter uma personagem que não fala a língua dele. Sempre. Sempre tem que ter um estrangeiro. Desculpa que eu não sou a estelar, beijo as pessoas e ganho habilidade de falar a língua delas, mas tudo bem. Se eu tivesse essa habilidade, eu jamais conseguiria falar uma língua. Tá triste isso, né? Mas vamos falar do Super Choque. Super Choque é um menino revoltado, ele só quer voltar pra casa. Tipo assim, ele não pediu pelos poderes dele. Ele só ganhou. Agora vamos falar do menino lá que eu esqueci o nome, mas é um menino da tribo indígena. Ele é uma referência a Super Amigos, ao chefe Apache, cujo poder dele é ficar gigante. Tá aí outra que eu não sabia. Assim, o chefe Apache é um personagem da Hanna-Barbera criada para os Super Amigos, que é um índio que fica super gigante, com uns 15, 16 metros de altura. E na Justiça Jovem ele tem uma projeção astral que é gigante, mas ele tem que se concentrar. O poder dele é muito foda. Todo o arco deles, desde eles sendo pegos por experiência, como experiências para a expansão e serem transformados nisso, serem estudados. Então são jovens cansados. Só quero ir pra casa, caralho. Só quero ver minha família de novo. Daí eles se juntam porque tá todo mundo perseguindo eles. Aí o Lex Luthor dá uma chance deles Eu já ia vazarem. falar sobre a expansão e sobre o Lex Luthor, porque não tem como não falar da expansão e não falar do Lex Luthor. A expansão, me lembra o quê? O que é a primeira coisa que te lembra? Invasão secreta. Também, né? Mas não. Invasão secreta. Só que olha só, diferente da invasão secreta, o que eles usam de verdade é a publicidade, velho. A força mais destrutiva do universo. Isso foi um ponto positivo. Foi um ponto positivo, porque Do desenvolver da história. Eles viram que eles estavam sendo descobertos, aí o que que eles fizeram? Eles se anunciaram. E as opiniões. Mostraram o diferencial deles com relação ao que já estava lá. Que no E as caso foi: opiniões. olha, a gente é alien também, mas a gente pediu para entrar no planeta de vocês, diferente. E Não, e tipo assim. aquele personagem, aquele. Ele é Gordon? G. Gordon, G. Gordon. Meu Deus, que ódio! Eu lembrei do da Atena na hora. Lembro da Atena. Gente, o que era aquilo? Não, olha só, tem um motivo. Você viu no último episódio, né? Vi sim. Aparece em Apocalipse, junto com Vandal Savage. O Vando e o. Tipo assim, ele fazia. Vandal Savage e apertando a mão do Darkseid. Ele É o fazia parte Darkseid. de tudo. Ele era um elemento da luz. Sinceramente, eu nunca, antes dessa série, eu nunca vi quem era esse Vando Savage. Eu não sabia de onde é que esse cara era. Vandal Ele Savage? apareceu lá assim. A primeira vez que ele apareceu, eu falei assim: tá, é um vilão. Ok. Tem muito vilão que eu não conheço. Aí ele foi tomando uma proporção tão grande que eu fiquei tipo: caralho, velho, quem que é esse cara? Ele é humano? O que ele é, gente? Vamos Ele é um descobrir juntos. Neandertal que, tipo assim, caiu um meteoro na Terra e era quentinho, então ele dormiu lá e começou a evoluir. E daí, como ele até tem as características faciais de um Neandertal, ele não é um Homo sapiens sapiens, ele é a espécie menos evoluída da humanidade. E, tipo assim, ele é imortal. Ele foi Alexandre o Grande, Átila o Huno. Ele acumulou uma fortuna foda durante. Ele já foi tudo nessa vida. Ele até foi padre. Que horror. Assim, ele já acumulou uma fortuna gigantesca durante tudo, mas a ambição dele sempre foi conquistar. Sempre foi conquistar. E daí ele viu essa proporção dos 50 mil anos de vida dele. A conquista nunca esteve tão perto como na Era dos Heróis. Tipo assim, não importa. O que vai acontecer no futuro? Por exemplo, teve um episódio em que do desenho da Liga da Justiça, em que o Superman, todo mundo acha que ele tá morto. Só que não, ele foi pro futuro. E só o Vandal Savage que tá lá com ele. Quem Não tá lá? importa. O Vandal Quê? Savage. Nossa, ele não morreu. Da Liga da Justiça. Tipo assim, o desenho animado. Ah, sei. Que o Superman vai pro futuro. Aí o Vandal Savage, ele não morreu. E tipo assim, não importa quantas merdas acontecem com a Terra, com a humanidade, só ele vai restar. Ele sabe disso. Então ele quer conquistar. Se só eu vou restar, então que eu seja o fodão. É, E o cara um bom pode. personagem. Ele é um vilão foda. Porque, tipo assim, se o Superman der um soco nele, explodir ele ainda vai estar lá, que ele é imortal. Nunca pensaria em origem de herói dela. Pois é. Aí que tá a questão. O Vandal Savage, toda a luz é foda. E agora? Agora você corre. Aí eu nunca desisto. Tem que ter uma... Eu não disse pra você fugir. Eu disse pra correr. E eu não sei por que eles demoraram tanto pra introduzir o Exterminador. Introduziram mal introduzido, né? Porque, porra, como é que eles deixaram passar uma dessa, gente? Pois é, o Exterminador... Alô, Mega. Tá lá, né? Mas, tipo assim, eu gosto quando o Lex Luthor se refere a ele como um bispo. E, ó, tem essa referência mesmo. Pois é. Agora sobre o arco do Besouro. Do Besouro, nossa. O Besouro e o Impulso. Eu não gostei do arco do Besouro, achei bem normal. E do Impulso? Eu gostei do arco do Impulso. Tá bom que eles estão interligados, não, ok. Não é só o arco do Besouro e não é só o arco do Impulso. Os dois são um arco só. Eu sei, eles são a mesma coisa. Porém, eu acho que eu me familiarizei mais com o Impulso. Ok, gostei porque mais do personagem do Impulso. Mas eu não gostei. Assim, ele é o cara que traz a família Flash pra série. E aprofunda mais a relação da família Flash. Ah, ele é muito foda naquela cena lá. Ele dando spoilers, tipo assim. Tô dando spoilers do futuro. Maravilhoso, Guri. Aquele Guri é foda. Ah, do arco do Besouro, a única coisa pra mim que salva é o Impulso. Uma cena foda é quando o Barry e o Impulso, eles estão conversando. Aí, eu não sabia nem que o Flash tinha essa habilidade de imaginar. Não, é que tipo assim, é uma coisa que a gente não pensa, né? É. Poxa, e se o Flash conversasse rápido? Mas eu fiquei assim, meio encucado, até hoje uma coisa que eu não entendo é como é que aquele pinico não cai na cabeça daquele cara, gente. Ah, do Jay Garrick. É, do Jay Garrick. Eu sei como. Toda a família Flash, ela acessa a força de aceleração. Basicamente, o que que a força de aceleração é? É uma anuladora das leis da física. Então, o pinico nunca vai cair. Então, sim, o pinico fica preso na cabeça. Mas o foda é que, tipo assim, eles não introduziram o Jay Garrick como um cara de outra dimensão e tal. Não, ele era o Flash original. O velho ali que já tá aposentado, que tá fazendo uns bicos agora. Foi legal. Exatamente. E nem faz bico, né? Tá só aposentado mesmo. Foi correr ali, bacaninho, pá. Toda a família Flash tá foda. Aí vamos para a família Batman. A família Batman tem uma referência na primeira temporada que o Robin fala assim: não, a Batcaverna já tá cheia. E não tava tão cheia, porque ainda não tinha o... Eu esqueço o nome dos Robins, gente. Tinha Batgirl. Tinha Batgirl, já. O que mais, gente? Não sei se tinha Batwoman. Gente, eu queria ver a Batwoman nessa série. Igual a Batwoman. Parecer, sim, se introduzirem personagem novo, e se ela tiver, ela... pode ser um dos personagens LGBT novos que vai ter na nova temporada. E como eu disse, os personagens LGBTs vão ser mulheres, porque é demais simples e fácil a aceitação do público masculino, que é a grande audiência. Infelizmente as coisas nerds, tipo assim, a maioria é masculina. Infelizmente, sinceramente. Dava pra ter muito mais. Aliás, essa é uma série que é bastante convidativa a mulheres assistirem. A pessoas em geral, qualquer um iria adorar essa série. Qualquer um. Se dá conta de entender alguma coisa, você vai lá e assiste essa série, porque ela é muito boa. Se você é um ser humano que tipo assim, fala, pelo menos fala a língua que está sendo proposta lá, você vai gostar. Que é bom. Eu, em geral, como eu tenho uma certa... Eu tô passando por uma fase de dificuldade de acessar coisas nas quais eu não me sinto representado. Eu tô nessa fase. Então, tipo assim, romance hétero eu tô fora. Mas conseguiu, principalmente o arco, o romancezinho lá do Connor com a Megan, me conquistou de uma forma... Você não tá entendendo? Que, tipo não, assim. Não dá pra shippar esses personagens. Tipo assim, é isso. Não dá pra shippar esse personagem com outro personagem. É isso. Tem que ser feito um pro outro. Tipo, tem até. A gente deixou até passar algumas cenas da primeira temporada. Por exemplo, quando ela mostra a verdadeira forma dela. Da primeira ou da segunda? Eu não me lembro. Acho que é da primeira. Primeira. E ele, tipo, ele sabia o tempo todo que ela era aquela criatura estranha. E, tipo assim, eu já sabia, mas eu tava esperando você você ficar pronta pra me contar, mas eu gosto do mesmo jeito, véi. Não, outra coisa, você falou do público feminino, as minhas primas que são pequenas, assim, relativamente pequenas, mais novas, minha priminha, tipo, ela deve ter uns 10 anos, ela se amarrou na série, eu tava assistindo, ela ia lá, tava assistindo a Netflix, ela ia lá pra assistir comigo, tipo, quem que é esse personagem, o que que ele faz, ah, quais são as habilidades dele, não sei o que, pá, uma pessoa que não curte herói, entendeu? Esse cenário tá mudando, tem muito mais protagonismo feminino, e devia ter mais, né, mas... Devia. Os chamados nerd raiz, pelo menos a grande tem espaço. Maioria, né? A questão é que tem espaço. Tem. Espaço. Tem espaço lá pra dividir, pra distribuir. Só, tem também uma cena na primeira temporada que, tipo assim, é a reunião da Liga da Justiça decidindo os novos membros. Nossa, eu adoro aquela cena, velho. E tipo assim, ela falou: olha só, nós temos que ter inclusão mais membros femininas. Aí elas concordam. Todas elas uma vez, tipo assim. Quem dá a ideia é a Mulher Maravilha, não ia dizer nada, mas tipo, é, né? É a Mulher Maravilha. Pois é. É a Mulher Maravilha. Aí eles começam a julgar quem que é bom, quem que não é, quem que tá apto. Aham. Cara, aquela. Eles debateram tudo, velho. Tipo assim, todos os quesitos necessários. E não, se o Marvel continuava. Exatamente aquilo. Eu já ia falar disso, tipo. Ele ficou até meio sentido, porque, cara, meu posto na liga tá sendo comprometido aqui. Tá ameaçado. Não, se o quesito foi dado, então o que é que ele tá fazendo aqui? Tipo assim, por que você não espera lá fora um minutinho enquanto os adultos resolvem? Caraca, é incrível como cada microcena faz uma diferença, um significado tão foda pra essa série. E esses comentários aqui, gente, estão vindo de um Marvete, entendeu? Tipo, uma Marvel. Mas a série, sendo da DC, me conquistou de uma... Oh, meu Deus, que série maravilhosa. Pois é. É muito boa. A questão é que dá pra fazer um trabalho bem feito. Muito bem feito de roteiro. Dá. É só caprichar, gente. Só caprichar. Artemis. Ele queria que eu te falasse. Não. Não. Que ele te amava. Não pode ser. Eu não acredito. Vamos para a segunda temporada, o arco do Aqualad. A gente parou no do Aqualad, do Asa Noturna. O Asa Noturna, vamos lá. O que você achou desse Asa Noturna? Porque eu gostei pra caramba. Me lembrou, sabe o quê? Ah. O Asa Noturna do último filme dos Jovens Titãs. O qual eu gostei bastante também. Ah, o Contrato de Judas. Isso. Pois é, nossa. Só que ainda não tem Estelar nesse universo, então... Vamos torcer pra ele e a Zatanna. Eu ainda senti falta da Estelar na Justiça Jovem. Pois é, falta Estelar, falta Cyborg, falta... Ravena! Gente, Ravena! Sinceramente, se eles fizeram a quarta temporada dessa porra, colocava a Ravena. Idolatrava a série. Atuava a porra do logo da série em mim. Olha só, a Ravena tem o seu título individual agora nas HQs de DC Rebirth. Tava era demorando. Então... Porque a Ravena, querendo ou não, é uma personagem que atrai bastante o público feminino. E não só feminino, masculino, com todo mundo, velho. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta da Ravena, isso é verdade. Todo bigótico ama a Ravena. Como não, né, gente? Como não? A Ravena é foda. Sempre foi. Você pode ver, ó. Se você for uma criança nos anos 2000 e você dizia que você era Ravena, hoje em dia você é gay. Eu sinto lhe informar, mas você é gay. Porque eu era uma dessas crianças, eu conheço muita gente que dizia que era Ravena, porque eu achava os poderes dela foda, achava o jeito dela foda, pá. Mas já era uma identificação, ele já tinha um arzinho, sabe? Tipo assim, cara, eu era Ravena, desculpa. Não tinha um personagem bom o suficiente, então, tipo, a Ravena trazia aquele ar, tipo, diferente ao extremo, coisa que não tinha. Porque os outros personagens, eles eram... padrão, assim. Tinha um palhacinho, um palhação. Robin pra cagar na história toda, né? Porque eu não gostava daquele Robin. E esse é lá pra ser a estrelinha do... Literalmente, né? A mais do rolê. Oi? A mais do rolê. É, a mais do rolê. E tava lá a Ravena pra quebrar todo esse estereótipo. Pá, pra ser tipo... Nossa, eu falo com uma voz, assim. Até a própria dublagem... Gente, não tem como não associar a voz da Ravena com a dubladora dela, né? Até a gente que vive aqui no BR. Outro ponto positivo de Justiça Jovem, a dublagem também é muito boa. Bonitinho. Oi? Nossa, A dublagem da Mariana Torres é maravilhosa. Eu gosto de tudo que ela faz. Desculpa, gente, mas a dublagem dela é boa mesmo. Tá bom, então vamos comentar por último, da segunda temporada, o arco do Aqualad. Passa o arco assim, do Aqualad. O que que mudou? O Aqualad ficou do mal, do nada. Aí eu pensei, caraca, fudeu. Fudeu. Porque o Aqualad já era foda. Agora foda e do lado do mal. E tipo assim, você nem suspeita que... Eu demorei pra perceber que tava faltando o Aqualad, mas quando começa, você nem suspeita que, tipo assim, ele é um agente triplo. Super infiltrado, né? Ele tava enganando a luz o tempo todo, e o plano super difícil dele, sabe? Eu assisti um filme do Martin Scorsese, ele finalmente ganhou o Oscar por esse filme, chamado Os Infiltrados, que é um filme onde... onde tem o elenco é super carregado. Tipo assim, tem o DiCaprio, Matt Damon. Matt Damon é um infiltrado da máfia na polícia. Ele é um policial que foi criado para ser corrupto. E o Leonardo DiCaprio, ele, tipo assim, era um menino de quebrada que decidiu mudar de vida e virar policial. Só que aí, quando ele chega na polícia, eles pedem para ele se infiltrar na máfia. E... Você tem esse negócio chamado ironia dramática, quando você sabe de uma coisa, mas os personagens não sabem. Você fica tenso acompanhando a história. Aí a questão, o ponto era tipo assim, o Leonardo DiCaprio, ele tava muito inserido na máfia, ele chegava a um ponto em que ele simplesmente quebrava, tipo assim, não dá, é uma mudança muito radical de vida. Não dá pra eu simplesmente fazer... Não consigo viver essa vida dupla. Entendi. Tipo assim, era muito difícil. Tipo assim, o Khaldur, ele tava levando isso nas costas, esse peso gigante nas costas. Há muitos anos. O tempo todo, tipo assim, só o Asa Noturna sabia. Provavelmente o Batman também sabia. E tipo assim, o pessoal da Liga não sabia. Você viu o foda que isso era. E tipo assim, chegava num ponto que eles colocavam a dúvida: será que ele realmente tá colaborando com você? Ou será que ele não tá só descontando a raiva dele na gente? Tipo assim, a Tula morreu e esse foi o evento chave para o Aqualad se transformar num vilão. Num vilão. E ele também ser filho do Arraia. Já é um... Foi outro choque, assim, que eu não esperava também. Falei, porra, o Arraia tem um filho. O Arraia tem um filho e é ele. É que, tipo assim, foi inventado pra série animada, mas ficou foda. Você nem sentiu falta de uma referência nos próprios quadrinhos, entende? É outra olha só, coisa que você não sente falta. Tipo assim, olha por só, exemplo, o Arraia Negra, a história dele é assim... O pai do Arraia, que era um mercenário lá, ele, tipo assim, uma viagem de barco, ele matou o pai do... Ele matou o pai do Aquaman. Aí o Aquaman foi lá e matou o pai do Arraia. Ah. E o Arraia jurou que um dia ia matar o Aquaman. E por ter matado o pai dele. O Aquaman jurou que não ia matar o Arraia nunca, porque ele não quer que esse ciclo de violência continue. E agora nessa animação a Raia é pai. Eu queria um filho do Aquaman. O filho do Aquaman, ele provavelmente nesses 5 anos ele já deve ter morrido. O filho do Aquaman morre, gente. Morre. Mas ele não tinha salvado o filho dele, gente? Não, nos quadrinhos é... morre. Gente, o povo nos quadrinhos, o povo adora a morte, né? Pois é, vamos ver aí nesse Rebirth, vamos ver se a Mera fica grávida, vamos ver se ela consegue ter esse bebê. Vou torcer pra que sim. Agora vai. Agora vai. Depois de várias gravidezes, agora vai. Mas então, todo esse arco de... Nossa, tudo nessa segunda temporada é muito foda, incluindo o arco mítico, que foi pouco, mas teve. Teve, tipo, questão de 2 episódios, mas tivemos também. Tivemos a grande façanha do Dr. Destino sendo foda, simplesmente sendo foda. Pois é. Incrível, e tudo que... Aí você vai meio que desvendando o plano da luz, porque na primeira temporada você não sabia absolutamente nada na luz. E com o Aqualad inserido dentro da luz, você tem... Uma visão mais ampla. Uma visão mais ampla do que é a luz, o que tá rolando lá dentro. Aí você vai destrinchando o plano deles, que, tipo assim, eles estão mancomunados com a expansão, mas o que, que eles realmente querem fazer? Qual é o benefício? Tipo assim, no final eles também vão ser escravizados. Aí você descobre que eles estavam se planejando se trair o tempo todo. E eu acho que o plano da Luz era, tipo assim, chamar a atenção pra Terra, chamar a atenção do Darkseid, pra ele vir acabar com os heróis, depois eles traírem o Darkseid e tomarem o posto de Apocalipse e, tipo assim, conquistar o universo. Promissor. Promissor pra caramba. Porque, tipo assim, picou esse gancho gigantesco no final da segunda temporada. Tão grande que tem que ter a terceira. E vai ter a terceira. Dezembro desse ano sai. Que é o que vamos falar agora, da terceira temporada. Aham. Uhum. Expectativa lá em cima. Primeira coisa, o que esperar da terceira temporada dessa série maravilhosa? O que esperar dessa temporada? Introdução de dessa personagem. Obra. Óbvio. E falta a gente comentar uma coisa. No final da segunda temporada, a equipe secreta, ela para de responder à Liga da Justiça e eles vão ficar lá na Torre de Vigilância. Eu quero ver muito mais da Torre de Vigilância, que é uma base de operações mais... É uma base de operações bem foda, porque tem até árvore lá dentro, passarinho. Dá pra viver lá, dá pra morar lá dentro. Eu moraria na Torre. O que eles vão fazer. E, tipo assim, outra microfala sobre o que, que é o herói da... Que coloca a essência do herói da DC numa microfrase. Que é quando eles estavam discutindo sobre as estátuas dos heróis mortos, dos hologramas. Eles falam, por que, que eles não colocam eles, tipo assim, no altar, no pedestal alto, foda, na sala da justiça? Eles falam, porque eles não querem que as pessoas saibam que a gente pode morrer. E se eles soubessem que a esperança pode morrer, os deuses ia desabar. Tipo assim, é o peso do herói da DC literalmente carregar o mundo nas costas. Heróis da DC morrem, gente. Sem poder demonstrar fraqueza. Os heróis da DC morrem, mas aí que tá a questão. Eles não podem demonstrar isso. Eles não podem demonstrar nenhum tipo de fraqueza. Eles têm que ficar vivos até na morte. Essa é a verdade. Tem que ficar vivos até na morte. Por isso que muitos deles ressuscitam. Outra coisa sobre isso, tipo assim, na própria temporada, é que, tipo, eles tinham que mostrar tanto que eles estavam lá, que mesmo, tipo, tem um fato lá da questão das 6 horas e pá, uhum. E mesmo eles, a Liga sendo julgada lá fora da Terra, eles tinham que mostrar que a Liga estava presente. É o que acontece quando a Megan se disfarça de Caçador de Marte e o Connor disfarça de Superman. Porque eles têm que estar presentes. Mesmo não estando, eles têm que estar lá. Uhum. Porque o povo é muito louco, né? Pessoal, tipo assim, gente, cadê o Superman? Superman sumiu. Fudeu. Cagou tudo agora. Pois é. Daí, tipo assim, em momento nenhum eles podem demonstrar fraqueza. Isso... Não podem. Isso é muito louco. É um peso muito grande. É um peso muito grande nas costas deles. Cat Grant, ao vivo das Nações Unidas, onde o planeta Terra inteiro celebra um dia da independência especial. Livre dos invasores da expansão. Graças aos bravos heróis da Liga da Justiça. Eu disse que... Eu gosto da Liga da Justiça, na sua essência, que eles são bem organizados. Eles têm turno, eles têm cargos. E eles têm esse negócio bem definido. De que, tipo assim... A Liga é maior do que um indivíduo único. E é uma coisa... É tipo assim... É um sentimento de que eles estão fazendo a diferença. Eles têm que manter a cabeça no lugar. Porque senão o mundo completamente desanda. Uma coisa que eu... Digamos assim... Eu vou colocar um disclaimer aqui. Eu não vejo muito nos Vingadores. Porque qualquer briguinha eles separam. O Vingador é uma bagunça, gente. O Vingador é uma bagunça, tipo assim, um universo em que tem várias super equipes, e tipo assim, a Liga da Justiça no universo DC, ela tá lá. Ela é o topo, ela literalmente tá acima de nós, olhando pra Terra, tipo assim, olhando por nós, na Terra. E E é uma coisa que eu gostaria de, tipo assim, ver dos Vingadores uma organização mais legal. Precisa. Precisa, né? Precisa ter um líder além do Homem de Ferro, porque aqui aquilo ali tá uma bagunça. Tipo assim, eles não. É que os Vingadores parecem meio que são pessoas que estão juntas numa sala. Isso é uma liga que tem pessoas na sala. Tipo assim, eles fazem parte de um negócio maior. E, tipo assim, tem decisões, tem votação. Isso é uma coisa que eu adoro ver na série da Liga da Justiça. Da Justiça Jovem. Eu quero ver muito mais de Liga da Justiça na segunda temporada. Quero ver personagens novos. Na terceira. Terceira temporada. Terceira temporada, eu tô com expectativa gigantesca. E eu tenho certeza que eles vão fazer um trabalho legal. Eu também espero. Cara, isso. Quando eu escrever um roteiro, com certeza vai tá foda. Estou chateado com o personagem LGBT de forma de representatividade? Talvez, porque eu sei que eles não. Talvez não atendam a minhas expectativas. Eu aposto porque... que é o Kid Flash, Impulso. Ah, é, o Kid Flash morreu no final da segunda. Foi, mas o novo Kid Flash, que agora o Impulso tomou o cargo dele, tomou o manto dele. Gente, uh-huh. Se fosse o Impulso, eu ia ficar muito feliz, porque eu amo o Impulso, gente. O Impulso é uma gracinha, é um personagem foda, ele foge do padrãozinho, ele é tá estabelecido. Hã? Ele tá estabelecido. Tá estabelecido, ele já tem os fãs dele, ele já criou uma empatia maior com a equipe, então... O Impulso seria ótimo pra... Impulso com besouro azul. Com besouro azul, já pensou, gente? Uhum. Meu Deus. Não sei nem o que pensar, sinceramente. Também altas teorias. Eu acho que não. Eu acredito que não vai ser um casal de homens. Vai ser um casal de mulheres. Eu aposto num casal de homens. Eu acredito que não. Seria muito... Seria um passo maior que as pernas dele, entendeu? Eles não estão prontos ainda pra jogar uma dessas. Eu acho que vai ser isso. Não tô desmerecendo o fato de ter, por exemplo, um casal lésbico na série. Porém, é que nem aquela questão que eu comentei. O público-alvo, que é o público masculino, tem a facilidade muito maior de aceitar um casal lésbico que um casal gay. Muito maior. É isso que eu acho, sabe? Provavelmente vai ter na série algum... Eu tenho certeza que esse vai ter o casal, mas eu acho que pra introduzir mesmo vai ser o casal de homem. Vai. Nossa, gente, sério, igual eu falei, eu dava uns gritos aí, ficava muito loucão, chorava. Rofas ia acontecer, não sei o que ia acontecer, não, mas eu ia ficar feliz. A resumo é isso. Representatividade, caralho, é isso que a gente quer. A gente quer todo mundo ali lutando junto, bonitinho, pá. Agora, mas além disso, o que mais esperar da terceira temporada de Justiça Lex Jovem? Lex Luthor. Quero muito mais. Eu acho que ainda não tá na hora de aparecer o Darkseid. Tá todo mundo querendo muito Darkseid. Darkseid. Na hora do Darkseid. Ainda não tá na hora. Darkseid é pra ali. Não vem com o Darkseid pra cima de mim, não, que não cola. Imagina só se o Darkseid aparecesse e a Liga que lutasse contra ele e a equipe lutasse contra o Lobo da Steppe. Ou filho do Darkseid. Tipo assim, vou mandando meus capangas até a hora que eu chegar. Tipo assim. Nossa. É uma coisa que eu quero ver: alguns membros originais se juntando à Liga. Isso eu queria. E a equipe e a Liga virassem uma coisa só. Alan Scott, saudades deles. Personagens fodas que hoje em dia estão só na Terra 2. Sim. Eu também gostaria de ver a Supergirl ou a Poderosa. Eu não gostaria de ver a Poderosa. Por que não? Não, eu tenho um sério problema com a Poderosa. Tá bom que eu sei que eles, já que eles colocaram o Jay Garrick sem precisar explicar, negócio de terra e pá, eles com certeza colocariam a Poderosa sem precisar também explicar, né, pá. Só que ia ter uma interferência, sim, na questão do Connor, porque ele ia ter que ter uma irmandadezinha ali com a Poderosa, e nesse caso eu prefiro a Supergirl. Sou mais fã dela do que da Poderosa. Gostaria de ver a Supergirl se transformando em Poderosa. Ela poderia parecer como Supergirl e mais pra frente virar a Poderosa. Que seria tipo uma evolução. Isso seria bom. Seria excelente. Porque, tipo assim, eu acho meio caído. Tipo assim, fazer a Supergirl. Não, quero a Poderosa. Pode até usar o S em algum lugar, sei lá. Mas tem que ser a poderosa. Eu gostaria de preferir um S do que esse P de fora, né? Porque, gente, convenhamos. Enquanto o Superman tem um S, a poderosa tem os peitos, né? Qual que é o superpoder dela? Ter tetas. A roupa dela é quase toda fechada, ela usa manga longa e as tetas dela é de fora. Pra que isso? É, pois é, levar porrada ali não pega. Peraí, eu acho que eu vi em algum lugar uma mulher dizendo, sei lá, que levar soco na teta é acho que um equivalente a levar soco no saco. Deve ser. Sei não, porque o saco tipo assim, é puro nervo lá dentro. Tipo assim. O peito ainda tem uma camadinha de gordura ali, né? Um saco de nervo, só tem uma camadinha frágil de gordura lá pra proteger. Agora. Tá, esquece esse negócio de... Assunto de tetas, fomos pra tetas, você viu, né? É só a gente entrar no assunto de poderosa que a gente chega pro assunto de tetas. Por quê? Porque ela tem tetas no meio da né? Pois é. Tá bom, né? Vamos encerrar. Com as considerações finais, porque eu também estou com fome. Muita... Série muito foda, expectativas altas para a terceira temporada. E é isso. Eu já ia dar uma de youtuber aqui e mandar o povo. Comenta aí o que você acha que vai acontecer na terceira temporada. Não. Manda todos os comentários. Mentira. Não, fazer isso, não, gente. Ninguém comenta, aliás. Ninguém comenta. Agregador. Se quiser, sei lá, manda um e-mail, sei lá, uma teoria. Manda um e-mail. Tá aí nossas redes sociais. A gente quer ler as teorias de vocês. Ah. O próximo cast vai ser super... A gente responde no Twitter. Produtivo. A gente responde no Twitter, é verdade. Twitter é mais fácil. Manda... Vai lá, meu user é @simianto. Eu tenho que ver se ele é com zero no final. Não lembro. É vai atrás do Simianto. É, com zero no final. No lugar do O tem um zero. Gente, me siga. Eu posto muita merda, mas eu também posto coisa produtiva. Também. Amém. Meu Deus, modacho. Até mais e obrigado pelos vídeos.